maestro. Chegou. E agora, meu maestro Davidson, coloque essa galera pra cima. Bem pra cima. Vamos! O maestro chegou e vai começar o show. O maestro chegou e vai começar. Chegamos! O maestro chegou e vai começar. E quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! O maestro chegou e... joga pra cima! O maestro chegou e... vai começar que o maestro tá na área! O maestro chegou. Vai! Show. Bora, Darlan! Vai começar o show, o maestro chegou. 3, começar o show. 2, vai começar o show. 1, começar o show. Agora! Vai começar o show, vai fogo! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Peraí que eu vou perguntar, tem alguém solteiro hoje aí nessa parada? Tem? Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! Quem vai amanhecer no rock, dá um grito! A torcida do Paysandu, dá um grito! A torcida do Remo, faz barulho! Bora que o maestro tá na área, papai! 1, 2, 3, pólvora! Foda! Peraí, peraí, que eu gosto de caqueado. Faz o caqueado. E vem no gingado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. O maestro tá tocando e ninguém fica parado. Bora, pitbull. Pega as cachorras, pega, pega, pega as cachorras, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol e puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? Que puxa o carretel. Esse é o rock que eu dou valor, porra. Puxa, joga, Davidson, Davidson. Eu já tô mil grau. Sal, sal, eu já tô mil grau. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha os caras doido, é muito caqueado. Vai, maestro! Meu sol. Grita, grita, grita, grita. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é, você é o meu papete. Que você é? Você é o meu papete. Vai, maestro! Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. Certeza. Eu bebo. Bora, Isaac! Meu amigo Isaac da Vila da Curva tá aqui com a gente. Alô, meu amigo Célio. Você e a primeira dama. O Tony também tá aí comigo. Alô, Tony. Será que tem mulher solteira hoje aí, tem? As mulheres solteiras vão cantar pra mim assim, ó. Só quem tá solteira. Minha família se faz de doido aqui no ladinho comigo. Para você, você, você. Lá tem samba. Minha buceira tá soltando. Toma, toma, toma, toma. Minha buceira tá soltando. Com os maloca com a dancinha do chapadão. Bora com os maloca. Com a dancinha do chapadão. Tem com os maloca com a dancinha do chapadão. Tem com os maloca com a dancinha do chapadão. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Do chapadão. E agora? Eu rezo por você que não pode gostar. Foto com a mão se não vai dar lá. O Brício Correia, o Neto Show de Nova Timoteu aqui comigo. Alô, meu prefeito Anderson. E de uma vez por todas tentar entender. Zero um sempre foi ela, zero dois você. Então para, para, para, para. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Parari, tava sentando no macho da tua vida. E tu vai tomar um pau. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. Fica 5 minutinhos, celular dela que faz. 5 minutinhos, celular dela que faz. Alô, David, alô, Nilson! Tá apaixonado. Fica 5 minutinhos, DJ Yudi é o brabo, porra. 5 minutinhos, celular dela que faz. Fica 5 minutinhos com o celular dela que ela vai cantar assim pra ti, ó. Pode chorar. Que o quê? Que nunca mais eu vou voltar. E a galera da Fiorino aí arrebentando tudo. O Seca Latia, o Rodolfo Paracinho tá aqui com a gente, o amigo Antônio e o DJ Darlelson. O prefeito Anderson, meu amigo Arlon também, o Gordo Super Fuga. Minha galera de São Miguel, obrigado pelo carinho. Já morreu, desgraçado, sem coração. O Bailo, o nosso amigo Perema. Toda a família se faz de doido. Hoje é a despedida do piloto Cebola, meu irmão. Deixa na batida. Deixa na batida e vem. Festival do Mingau, obrigado! Bora, Maestro, libera mais uma, vai! Quem sabe um dia eu faço uma canção. Wallaf Santos! Forte por não ter você aqui. O quê? Vai! Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Deixa assim no batidão. Sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E eu! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. O Thiago do Quilômetro 100 tá aqui comigo também, obrigado, Thiago! Me deixou em segredo, me desamou. Mas aí veio você! Pra quê? Que eu tô na tua. Vem mais. Eu me apaixonei, já não posso esquecer. Tassiane, Damir, Staina, Luana, Gigi, Leia, as damas Seca Latina aqui comigo. E aí, amiga? Nossa, amiga, esse amor é verdadeiro. Deixa acontecer. Não, não dá. Esse homem pode até ter outra mulher. Velho, sou diretoria. Você. Ô, menino, diretoria também tá aqui comigo. Mas essa paixão não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Mentir. Não, não dá. Não dá. Vamos ver com o homem que ela. Um, dois, três, agora. Você me perdeu. Sal. Meu amor em mim. Sim, não. Me perdoou. Uma chorar. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Deixa assim, mas... Deixa na batida. Sal. Vai, DJ. Vai DJ. Retorna na moral. Vai DJ. Vai fogo. Então, fogo no baque. Então, fogo no baque. Então, tá pegando fogo. Fogo no baque. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo. Toma. Atalaia é o caralho, eu vou pro rock do maestro. Vem pro rock do maestro. Vou pro rock do maestro. O o rock do maestro. Davidson. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Eu vou curtir com o DJ Davidson. Eu vou curtir com o DJ Davidson. É o que eu escuto. O Pepsi, o garçom responsa, tá aqui comigo e doidando geral. Eu tô dado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração de... DJ Ronaldo Pop da R-Vox aqui comigo. Obrigado, garoto. Por causa de um coração gelado. Obrigado, meu amigo Isaac. Valeu, galera da curva. Arrebate-se quase tudo quebrado. E o quê? Pedaço de amor tocando lá. Tá doendo. Tá doendo. Tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Alô, Célio, tô curtindo. Foi a caquila com uma mão. Já que a bola fez. Todo nada de bumbum. Foi quem é do meu comigo. Foi que reduz o teu gosto. E aqui o subiu no câmbio. Teu famoso vendeu. Minara Anjos. Não vem daqui comigo. Final do ano é rico. Você tá com as perversa. Tô aqui na imprensa. Hoje vai ficar. Puxei na minha perna. 5-7, 5-7. Hoje à noite as estrelas brilham. Bora falar de amor, vai. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. É o Big Show, DJ. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. E agora? Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Alô, Nilson! Alô, David! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Tu é brabo mesmo, hein, DJ? Bora fazer assim, maestro! E aí, Gleison? O DJ Davidson chegou. Tô sempre aqui, meu irmão. O DJ Davidson chegou. O DJ Davidson chegou. Prepara pra sair do chão! Vai, vai, fogo! Going to the party, have a real good time. E doida esse caralho. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Come and say, hey, John, run, I miss it. essa aqui, maestro, vai! Levanta a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! Bate na palma da mão, aê! Bate na palma da mão, aê! Bate na palma da mão, aê! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Van Projetos aqui comigo, obrigado, Van! Valeu, meu brother! Prefeito Anderson, o Arlon também tá aí comigo, obrigado pelo carinho. E quem tá de férias aí, bota a mãozinha pro céu. Só quem vai curtir uma praia nessas férias de 2021, bota a mãozinha pro céu. E quem gosta de sair do chão também, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, vai. Tutu tarará, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tutatá, no balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tutatá, mano Regi e o Rami aqui com a gente, obrigado com todo o carinho. Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Já morreu desgraçado sem coração. Chiclete aí, o Wilson aumenta o som, pra galera sacudir. Ai, do chão! Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na canoa. Ei! Eu vi a minha latinha dar um beijo. Havia dado o cara era só... E se a canoa não virar? E diga aí! E se a canoa joga a mão pra cima? Joga pra cima quem tá feliz! Obrigado! E a Fiorino Fruta Monte, os caras de anjo, pode crer! Vai, vai, vai, vai, vai! Valeu, Maceió! É assim, maestro! Quem te vê passar assim por mim? Tu não sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol no seu olhar, perder você no ar, na certeza de achar e me achar um nada. Um alguém sem carinho, eu me sinto sozinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, sai do chão e canta. Aí, Inglês. Vai, Maestro. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Falsa Cor. Parecia até o Gleice. Parecia até o Frevo, naquele cai e não cai. Parecia até o Marcelo. Naquele vai e não vai. Parecia o prefeito Anderson. Naquele cai e não cai. Mas era o Arco. Naquele vai e não vai. Vem pra Coça, Coça com dança. Bora, David G. Dança do Coça. Parceiro David de Velha Guarda. Vai. Alô, Nilson. Coça, Coça com dança agora. Na dança do Coça, não fica Coça fora. Davidson. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacor. Parecia até um freio naquele cai e não cai. Parecia até um freio naquele... E é o rock do Maestro rolando o som pra galera hoje aqui, no Palmeiro do Vero, meu irmão, alô bonito! E vai, não vai. Willan Joe, obrigado meu parceiro Willan Joe. Ele e toda a minha equipe Kawasaki também, valeu Willan. Alô Neto Show, você também meu brother. O Gel morreu. Ai comigo. Faz assim, maestro, agora vai. Eu sou o mestre dos magos. Toma na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Vem que vem, vem que vem, vem. E ela? Ela encostou no bailão, trouxe um bolo pra nós dois fumar. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espirro lança, a chorada vai rolar. Espirra! Espirro lança, que o maestro vai tocar. Maestro. Espirro lança, a chorada vai rolar. Espirro lança. Deixa na batida na... e vem! Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a, traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Traz a, traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Traz a, traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile, nós tá batendo. DJ Davidson. Não é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa. Tô nem vendo, não é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa. Só tá pão nervoso. Vinha a galera de São Miguel, bora meu prefeito Anderson. Alô, alô. Já filando, chutei o barraco, fingi que eu nasci hoje com histórica pagada. Toma, toma, toma, jogando toma, rap. Toma, toma, sabotada, catucada violenta, nessa fome. Violenta, catucada violenta, sabotada, catucada violenta. DJ Cheguinho, DJ Daiane Show aqui comigo. Toma, espera de anjo, filho lindo, chuta a monte aqui da área, obrigado. Pequenininho, bunda grandona. Face pequenininho, bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vem sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Cavalgando por cima jogando essa raba sua, essa fadona. Cavalgando por cima jogando essa raba sua, essa fadona. Vai sacar valona. Vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. E vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tremer pra mim, logo quando cê. E eu vou, eu vou. Te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tremer pra mim, logo quando cê. Tati, derrama e saúde também arrebentando aqui no Vero. Alô, Bebel, você e toda a galera, meu brother. Bora, bora, bora, meu maestro. Vai, vai, vai, vai, liberando. Oi, acabou a água, toma mano de leite. Acabou a água, toma mano de leite. Leite quente, toma mano de leite. Leite quente. Bora, Daiane, show! Toma banho de leite, leite quente. Toma banho de leite. Acabou a água. Toma banho de leite, leite quente. Toma banho de leite. Deixa assim no batidão, no batidão, no batidão. E a torcida do papão bate na palma da mão. A torcida do papão bate na palma da mão. E quem torce pro leão bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. E canta pra mim assim, ó! Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer transar. Olha que aqui nós fuma um, usa de argola firme, novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo, quer que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo o branco, que lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca. Desce logo a boca, vê quem vai tá lá. No veneno, com o cabelinho na régua e a camisa do Flamengo. Tá bonitão, menor cala na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que tá na linha, pique de copão na mão. Então tá lindão, tá bonitão, menor cala na pracinha, é frente lá do morrão. Chebits que. E aí, meu parceiro, miga! De copão na mão, então tá lindão. Sainha. Como é que você tá hoje? Fala pra mim. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Pra que, LG? De sainha. Eu sou solteira e ninguém... Ei, DJ! DJ, aumenta o som. Eu já tô de sainha. O Pepsi, o garçom responsa do Balneário do Vero, tá aqui comigo. De sainha. No local do pega-pega, eu esculacho tua mina. No comprador, no mirante, outro no muro da esquina. Na primeira tu já canta, eu não vou falar de novo. Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vida louca, só que vida louca, bota a mãozinha pra cima e vem de mim. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit e o Maestro tem também. Bora, meu prefeito Anderson, é do jeito que ele gosta. Alô, alô. E aí, Willa Joe, logo mais é dos pardais, hein, Willa Joe. Toda equipe Kawasaki também por lá. Bundinha pra mim, vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha. Dia 11 tem maestro na Vila da Curva, hein. Se parar, conquistar você. Maestro do Santa Cruz. Vou subir, no segundo vou descer. No terceiro, macetinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca.

Ernesto Davidson. Vale não, vai. Toma, toma. Vai tacando quando eu acho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara, vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando. Você faz a pose, olha o flash que eu tô gravando. Você fazendo a posição, jogando. Vai tacando. Toma. Vai tacando, vai melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara, vem fazendo assim. Deixa baixinho, maestro, deixa baixinho. Sabe por quê? Quem gosta de fazer fumaça, joga pra cima. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Alaf, aí com a gente, obrigado, Alaf. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say, for my to be acting too bold. Eu até me assusto com ele. Say, hope you're ready for the next episode. Hey. E aí, rapaziada, só quem tá solteiro, joga pra cima. Comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Fazer a correria, os canadinhos atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde amigo e confiança. Com certeza não. Vai mais. O dia tá como? O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, caiu na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. Essa vida é muito louca, né? E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ela. Até na vida, pra nós embraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá. Tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do rudo, a baixa no pito. Sempre costurado com o bolso de didi. E agora? Não posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra... Maestro DJ Davidson. Nossa vida é muito. Os Cega Latinha. As damas dos Cega Latinha também com a gente. Obrigado, as damas dos Cega Latinha. Bora, meu prefeito Anderson. E o Arlo. Posso fazer nada, meu parceiro. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Arrasta pra cima que o maestro chegou, meu irmão. Maestro DJ Davidson. Como é que faz, maestro? Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente? É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva. Nosso amigo Heleno, aqui do Balneário do Vero. Obrigado, Heleno. Quadros e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Me atende.

fingi, foi só o stories e quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. Aí foi só um stories e com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories... Bora, David Jones! Tu viu a novinha bateu saudade. E aí, Nilson? Maestro estourou. Davidson. Aí só rodada e na dancinha estoura de vez, mas não só estoura assim. Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou. Que cara otário, otário. Vacilão, não, esse infeliz não te merece não. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa, deixa. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro. Vixe, Maria! Se não vai me dar uma outro. Vai, maestro! Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro. Ficar sofrendo, não sou louco. Só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar um outro. Se não vai me dar um outro. Santos tá aqui comigo. Bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Obrigado, meu amigo David. Obrigado, meu parceiro Nilson. Valeu pelo carinho, galera. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita. Simba. Você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. E aquele? Aquele beijo só você que tem. Volta, bebê. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Com saudade. Com saudade. Daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. Volta, neném. Aquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai. Não vai ser ninguém. Eu tô com... Eita, diabo louco. Tá fim de se soltar hoje. Que tu tem. Bota bebê. Calma, bichão, bota, calma, bichão. Bota bebê, vai. Bota neném. Eu tô com saudade. Aquela chupadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. E a gente já vai transformando o maestro. Vai transformando o garoto assim, ó. E agora vai. Meu amigo prefeito, prefeito Anderson da Maior Valor, ele e toda a minha galera de São Miguel do Guabá. Bora, Arlo! Olha, galera, que encontrou aí uma chave. Vou entregar aqui para Giene, né? Tem um negócio vermelho na chave. Só você é meu grande amor. Esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você. E a família se faz de doido aí comigo, obrigado. Coração ficou na vida. Alô, Willa Joe! Se um dia te encontrar, vou poder. PH da família Mil Grau também tá aqui comigo, obrigado PH. É o quê? És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou. O Theo, rei do mamão, tá aí com a gente, obrigado Theo. Namorada. Raíssa e Júnior. Raíssa e Júnior. O fenômeno do Melody. Teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Gosto de mexer com os corações. É assim que eu dou valor. Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e a chorar. Sem ter direção para viver. E agora? O que imaginei que ia sofrer assim? DJ Davidson. Perto de mim. Maestro. É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor. Ser feliz por. DJ Renato, da Rivox, tá aí com a gente. Em algum lugar. Já já tem a volta do pressão. Eu vou. Bora, Carlinho. Sair e com você eu vi. E aí, meu parceiro Neto Show! O Prício Correia também, o Matheus aqui comigo, barbearia de Nova Timoteu. Toda a galera, obrigado com todo carinho. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. De anjo, o nome da fé. Alô, cara de anjo! Sei que te perdi. Sei que te perdi. E meu parceiro, DJ Jeguinho, hoje vai estar aqui, né? No Balneário do Vero, junto com o Carlinho e toda a comitiva. Valeu, Jeguinho! Vão, projetos! Homem das aparelhagens aí com a gente. Alô, vão! Agora não tenho ninguém. Pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. E o que, e o que? Te peço perdão. Vai, maestro, libera o som. mano Roger. Pera um pouquinho, o que vai tocar? Pera um pouquinho, vamos chegar. Pera um pouquinho, o que vai tocar? novo. Ruby Boy chegando para ficar. Agora a contagem regressiva vem fazer. Contagem é fácil e você vai ter que... E aí, maestro? DJ Davis se detona tocando esse sonzão. Júnior Moreno estremece tocando a multidão. Um, dois, três. DJ da Erlison. Rodolfo da equipe, o Seca da Tia. Treme, treme, tudo treme, treme. E faz a pedra. Treme, treme, tudo treme, treme. E faz a pedra. Treme, treme, tudo treme, treme. E faz a pedra. Juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Se o olhar me diz, eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo. Eu sou sincera, eu te prometo, não me olha. Depois que abrir essa porta, aí te digo, se for não volta. Quando foi? 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver, ficar com você. Que satisfação, viu, maestro? Te dizer, é doido. Pra te dizer. Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Se o olhar me diz, eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Meu parceiro, DJ Garlinhos, pressão, já tá aqui preparado aqui no ladinho. Já já ele vai assumir o comando. Quero agradecer com todo o carinho de todos vocês. Obrigado, viu, Carlinho? Obrigado. Você, toda a galera aí que comandou hoje aqui no Balneário do Vero. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá gravando, filho. Valeu toda a galera aqui do Balneário do Vero. Vou deixar sobre o comando do Pressão. Eu tenho mais um compromisso já já. Infelizmente não vou poder ficar até o final com vocês. Mas o Carlinho vai assumir e vai levar muito mais alegria pra essa galera maravilhosa. Afinal de contas, todo mundo veio pra se divertir, todo mundo veio pra curtir. E vocês merecem, tá ok? Meu amigo Carlinho, é contigo, meu irmão. Vou deixar minha saideira. Obrigado, galera. Valeu! Meu sol. Já morreu. E as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar. E a galera da Paraty, derrame saúde. Deixando saída também. Obrigado, valeu, galera da Paraty. É, tamo junto, irmãozão. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Oh, nosso parceiro Bebel, viu, meu irmão? Paraty, derrame saúde.